aí, fala mesmo. Como é que é, amigo? Firmeza, filho? Eu, da hora? Da hora, mano, na paz, tranquilo. Desculpa aí a demora pra atender, porque nós tava ali, mano, na missão a milhão aqui dentro do estúdio, pau, bagulho pegando, os falantes, mano, bombando. Me veio o vizinho e fala, né? Ah, mano, tá na neurose, ele quer chamar a polícia, tio. Tá cabreiro, parece que esse cara não gosta de rap não, mano. Nossa, tô mutuando, pulando alto, como assim? Tô mutuando, falou, é abaixa essa merda aí que eu não gosto de rap não. Ou eu vou chamar a polícia, mano. Essa ideia dele. Olha, não curte um som, não curte um rap. Não curte. Nossa, mas eu sinto muito por ele, porque eu vou colar aí no estúdio que nós vamos gravar essa aqui, ó. Quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Quem é sangue bom, se liga no som. Aumenta o volume, que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo. Rap nacional, esse é meu mundo. Não sou o Nil nem o W, mas o meu verbo também é pesado. Eu quero ouvir um som que seja do arregaço, igual DMN cantando Homem de Aço. Rap é o som, agora é nossa vez. A todos manos de fé, potencial 3. Rimas precisas igual Big Bang, como RZO rimando rap do trem. Posse mente Zulu, São Paulo, Zona Sul. A tempo se alertou, chegou a hora do boom. Rap é o som, a fórmula da paz. É, um abraço à família Racionais. Te apresento meus amigos lá da minha quebrada. Tá aí de DJ 1, também tô na área. A noite tá da hora, só gente bamba. Cadê menos crime? Consciência humana. No pavilhão 7, no Carandiru 509E, o barato é louco. E os mano e as mina de mão para cima. X Dentinho e Randal cantando de esquina. Quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Chegaram Ruth, Carolina, Beth, Josefina. Pepeu colou na banca com uma barra de mina. Na ponte aérea vem chegando o mano do Rio, o mensageiro da verdade, MV Bill. Enquanto Marcelo D2 tá só tirando onda, queimando tudo, meu irmão, até a última ponta. Violem SP com os África Brasil, dizendo que sub-raça é a puta que pariu. Ex do câmbio negro é quem tá chegando agora. Chamou o GOG pra fazer o som da hora. São Bernardo também tá na pista. Estão chegando na área os alquimistas. É linha de frente, o bicho vai pegar. No axé, na fé, tribunal popular. Respeito sempre terá que prevalecer. Código fatal, sistema negro, fuga da ABC. Crime na aldeia, camorra, meus aliados. Alvos da lei, som de assalto, cano cerrado. Em Santo André os manos tem um dom. Etimologia, polêmica, os armagedon. SP funk faz sopa de letrinha. O som bate pesado, é tudo que eu queria. A festa tá da hora, só sangue bom. Os mano e as minas, se liga no som. Quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Se ele pedir pra baixar o som, já sabe que ele não vai arrumar nada. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, filosofia de rua seria escutar rap. Som de drão, som pra bam bam bam. Ali no crise de DJ Dream, de Gabu, Ducky Jam. Na correria, só fita de mil grau. Conexão do morro, doctors, vítima fatal. Rap chegou e dominou o mundo. Organização xiita, é, quebra tudo. Lá da ONU, já me passaram fax. Departamento Freestyle, chamaram Max. Sujeito homem tem que ter inteligência pra se alistar no batalhão do consequência. Pois é, foi compromisso, não é viagem. Um salve para o sangue bom, sabotagem. Nota zero pra Justiça Federal, que censurou o facção central. As mina rima, oh, não se esquece. Visão de rua, Shariline, Lady Rap. Pedindo a bênção pra todos vocês. Rap Gospel, ABC, 16, SNJ, mundo da lua. Rola RPW, todo mundo pula. E se alguém ficou de fora, não esquente. Já diz Natanael, irmão. Quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Mas quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom. Quem é sangue bom, se liga no som. E aumenta o volume, que é rap do bom.